Zero, Alfa Tango Tango. Tente, Alfa Tango Tango, mantendo nível 060. Tente, mantendo 060, Alfa Tango Tango. Tome de cada, Alfa Tango Tango. A indicada 165. Tente. Papapá, Alfa Tango Tango, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 150. Seu limite é a radial 090 de Salvador, Alfa Tango Tango. Esquerda 150, limite 090 de Salvador, Alfa Tango Tango. Salvador, boa noite, gol 1273, informação Vitor. 1273, ação de identificação, autorizado chegar de PIT, desce mantenha nível 070. Desce para 070, chegada de PIT, gol 1273. 1273, reduz a velocidade. Corrigindo, mantenha a presente velocidade, informa indicada. 273, 289, 280. Seguinte. Solo Salvador, boa noite, Papa Romeu, é como é que é? Tô chega, como é que é? Vim aí te dar informação, Victor, autorização Recife nível 370, pela 358. Isso aqui, seguinte, vai decolar a pista 28 ou 17? Poderia confirmar o vento, Tião? O vento é 230 graus com 8 nós. Está em que pátio? No próximo aeroespaço. Senta o hangar da aeroespaço. Tá, e tem possibilidade de guardar um no 7, com táxi mais curto e curva esquerda, confirma. Afirmativo, Tião. Então, para decolar de um no 7, aguarde com apenas escuta o Vitor ou correção Eco Mike Serra. Gente, aguardando cópia, o Eco Mike Serra. Solo Gol 601, informação Victor, cópia Galeão 380. Dole Salvador, boa noite, Gol 1602. Gol 1602, acima de identificação, autorizado chegada a CARI, desse mantém a nível 080. Quem na CARI até 80, Gol 1602. Papapá, Alfa Tango Tango, reautorizado nível 050. 050 para Alfa Tango Tango. 90 graus, 10 nós, nos últimos 90 metros fechados. Gente, já está pegando. Repouso na 28. O táxi via Juliette, Alfa e Golf até o ponto de esfera da 28. O Torre 186, quando lá? Gente, Alfa e Golf, ponto de esfera. Chamar a torre 186, 8002, boa noite. 01, confirmado, Delcio? Afirma, 1201, corrigindo, 1201, tríplice 415. Fala, Salvador, teria saída prevista para o Eco Mike Serra? Só um minuto, aguarde. Ciência. Gol no 602, reautorizado nível 070. Para o 070, gol no 602. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3560, informação em infância. TAN 3560, aciona a identificação, autorizado chegada a CARI, desse mantém a nível 080. CARI 080, TAN 3560. Alfa Tango Tango para o localizador, curva direita, proa 245, reporte estabilizado. Alfa Tango Tango. 245, direita, reportará estabilizado o Alfa Tango Tango. Gol 173, reduz a velocidade para 180 nós. Gol 173. 180, 173. Lagoa 764. 764, aguarde. Como é que você está na escuta? Aqui, Matheus. Ok, Pode com a região no 7, a saída deve ser a Aron aqui com curva esquerda. Agora estou com sequenciamento aqui na 28. Deve atrasar um pouco sua saída. A opção seria decorada 35. Só que aí iria ser um vento, no momento, vento de cauda de 1 no 2 nós. Confira. Então permanece a decolagem da 1 no 7 com vento de proa 1 no 2 nós. Está livre o funcionamento, está pronto para copiar? Afirmativo. Funcionamento, curva esquerda, proa 200, seu limite é radial 090 de Salvador, gol no 273. Esquerda 200, limite radial 090 de Salvador, 273. Desça para nível 050, gol no 273. Descendo para 050, 273. Autorizado registro, liga 370 para a Ampere 58, decola da 1 no 7, com curva 5, saída Aron, pressão 61, o controle 798 e o braço 5570. Depois 6708. Torre 18, desceu a 612, confirma o poder? 08, tchau. Chame torre para acionamento táxi. 7 para a torre para acionamento táxi. 3894, autorizado direita, táxi Alfa e Juliette, portão 5. Pode confirmar para 3894? Para 3894, táxi à direita, Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 5 para 3894, obrigado. Por 273, desvio esquerda, por 195, evita a formação. Sente, gol 1, 2, 3. Salvador, Papa Romeo, Eco Mike Serra. Pronto para acionar. Eco Mike autorizado a acionar, reporte para o táxi. Livre acionar, reporte para o táxi Serra. O 294 mantém a posição da Juliette. Aqui tem a aeronave que está ocupando o portão 5, vai ser o que o senhor vai usar. Não tem outro disponível para 3894? Tem vários, só que a Infraero que coordena aí a parada, ela tem já a programação dela aí, que cada aeronave tem que ir para o seu portão correto específico, ok? Matheus, fala com o companheiro. 2764 para copiar. Boa noite. Autorizado Brasília, nível 360, na Pesulu 17, decola da 28 com curva à esquerda para sair da Gole, transição Ofito. Aciona o código 5037 e o controle 119.8. 4 por mais 4 milhas, 293. 7 o transponder, 198 o controle, pronto para o pushback acionamento no 5. O gol no 764. Estimativo, chame para o push acionar. Já está pronto para o pushback acionamento, o gol no 764. Prólogo na 601, está pronto no 3, aguardando para o pushback e também autorização. Se chame torre 118, decimal 6. Tente chamar a torre 118, decimal 6, Alfa Tango Tango. Pushback acionamento, ainda negativo autorização de trato. Estabilizado na ILS 28. Alfa, Alfa Tango Tango, reporte. Reporte visual, trem pouso baixado travado. Sente, reportará visual baixado e travado, Alfa Tango Tango. TAM 8002, autorizado a decolar, pista 28, vento 190 graus, 11 nós. Eu decolagem da 28, tá? 8002. Solo Salvador, é 76708. 6708, táxi à direita aí na Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Ok, 1601 pra copiar. Copia. 02. 380. Na PR, Zulu 14, decola com curva à esquerda da 28, saída Gol, Eval e depois Crate. Aciona 5043 e controle 19.8. Visual Alca 28, baixado e travado, papapapa, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango autorizado, pouso pista 28, vento 190 graus, 119. Sente livre pouso para o Alfa Tango Tango. Vamos entre os 90 metros fechados. Sente, grato. TAM 8002, decolou 06, chama controle 119.8. 198, boa. 8002, decolado, muito boa noite. 110 Salvador, tá? 3560. TAM 8002, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 360. 360, tá? 8002. Atinge 060, gol 602. O ONU 602 é autorizado nível 040. Para o 040, informamos que a nossa frente 5 milhas tem informações, nós poderíamos curvar à esquerda aí para a proa 40 aproximadamente para não entrar nas formações? E aguarde que eu já vou confirmar a sua entrada. Sim, sobra, querido. Tenho tráfego que o precede da companhia, está a 12 mil pés, rumo este a 10 milhas, a 10 milhas do marcador externo, gol no 602. Ciente do tráfego, está tomando agora a proa 40 para desviar de formações, reduzindo para 170, gol 602, descida para o 40. Tá, 3560, já autorizando o 0050. Para 050, tá 3560. O localizador pro gol no 273. Bom, 273, tem condições de estabilizar com essa proa? Nessa proa, negativo. Aí tem que curvar à direita para interceptar. Sim, de curva à direita proa 300, reporte estabilizado, gol 1273. Direita 300, reporte estabilizado, 273. Salvador, é o TAM 8002, pode voar direto, bless. Mantenha o perfil de saída, TAM 8002. Afirmativo, TAM 8002. Torre, o Mike Sierra estacionado, pronto para o táxi. Com 8 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando o Maceió. Mike Sierra autorizado táxi, reporte de ingresso, pista 17. Vai iniciar o táxi, chama para ingresso 17, Mike Sierra. Olá, portão 4, inicio o pushback, chama para o táxi. Pois é, não 4, autorizado, chama táxi, 01. Tá 3897 para copiar? Copia, 3897. Está autorizado para Guarulhos, nível 340, na Perisque 50. Decola da 28 com curva à esquerda na saída Gole, Eval e depois Eudes. Aciona 5047, controle 19.8. Gente, desça para 3 mil pés, que legal no 0 no 3, está 1602. Para 3 mil, 10 no 3, 1602. Receptor localizador, gol 1273. Gol 1273, completo final ILS do Lula 28, chame torre, 1186. 286, gol, 23. 4 horas, 5 minutos. Alterna com fim. Pronto, é da colagem. Vai ingressar, chama alinhado na 17. O Air Max. São Salvador, boa noite, Gol 1273, sinal da 28. Gol 1273, continua a aproximação, guarda pista livre, informa os últimos 90 metros fechados. Ciente dos últimos 90 metros fechados, 273 agora pista livre. Como é que você é, então? Pode dar colagem manter a proa até 2000 pés após curva direita para interceptar a radial da Aron. Paciente, após a decolagem, mantém a proa até 2000, então à direita, interceptar a radial para Aron, 0300, como é que é? Agora transferir essas comunicações. Mais quanto? Então, 8002, chame Centro Recife, 1288 até N3325. 288-3325, boa noite. Então, 3560, reautorizado nível 040. Vou apresentar a informação para 3025. Confirme o tráfego, o último tráfego que chamou o controle. É o da 3560, situado no pequeno desvio esquerda, para 025, para evitar a informação. Sim, então, 3560, reautorizado nível 040. Para 040, então, 3560. Quem chamou o solo? T560, tem condições de voar na proa de Cari? Afirmativo, na proa de Cari agora com condições. Seguinte, foi na proa de Cari, após Cari autorizado em LS Uruda 28, desce para 2000 pés, que negão no 013, reporte estabilizado. Proa de Cari, 2000 pés, acusado estabilizado, né? T560. A 02, completo final ILS da 28, chame Torre 198, décimo 6. 18-6, boa noite. Torre Salvador, boa noite. O gol número 02. O número 02, continua a aproximação. Aguarde pista livre número 2 para o pouso e formos os últimos 90 metros fechados. Ciente, últimos 90 metros fechados, aguardando transação de pouso como número 2, o 602. Alinhado no 7 pronto, como é que é? Como é que você aguarde 1 minuto para a decolagem? Gente, aguardando, como é que é? 02-886, boa noite, bom serviço, 01. Solo Salvador, está 3897, me chega a cancelar na minha posição 2. 3897 a 2, está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi na posição 2, está 3897. É, Torre, confirma 602, sobe sobre a pista, pista molhada? Negativo. Obrigado. Como é que você é autorizado a colar a pista no 7.190, grau 089? Como é que será? Com o filme iniciando com ele. Gol 1273, solo 15, mantém a posição de alfa, chame solo 121, décimo 9. Mantém a alfa, solo 219, 273. Salvador, gol 1273. 4, boa noite, mantém a posição. Depois, espera. 764. Eita, não me escuta. Gente, quanto é a posição lá da passagem da aeronave? 273? É, tá colado 115, chame controle 119, decimal 8. Controle 119,8, como é que encerra? Controle, boa noite, Papa Romeu, Eco Mike Serra. Papa Romeu, Mike Eco Serra, contato radar da decolagem, suba para 370, perfil da saída ROM. Confirme agora pela esquerda. Curva pela direita, após 2000, Eco Mike Serra. Ciente, após agora 2000 à direita, Aron, Eco Mike Serra. Autorizado ingresso na Alfa, ou 273? Está autorizado 273 na Alfa e chame... Alfa e Juliette, portão 6, está autorizado já. Alfa e Juliette para o portão 612, 273. Torre Salvador, boa noite, está 3560. É o TAN, 3560, boa noite. 3560, boa noite. Aguarde, pista livre, número 2 para pouso. Informamos os últimos 90 metros fechados. Gente, aguardando, tá? 3560. Controle, Mike Papa Lima. Chega, Mike Papa Lima. Oxi, senhor, o Mike Papa Lima está autorizado retorno para o aeroporto via corredor Axé. Mike Papa Lima, mantém sem condições visuais, corredor Axé, quem se faz, reporte Pituaçu. Porta Pituaçu, Mike Papa Lima. Uno 602, solo 017, livre à esquerda, se possível manter a posição antes da alfa, chame solo, 121, decimal 9. Uno 602, solo 017, livre à esquerda, mantém a posição antes da alfa, chame solo, 121, decimal 9. Que à esquerda, mantém a posição antes da alfa, solo 1219, agora no 602. Então, Tango, prossiga. Solicita táxi do pátio 3 para o pátio 5, vai ser assim. Então, autorizado a iniciar o táxi, chame para ingresso no pátio 1. Gente, livre alto. O táxi chamará para ingresso no principal alfa também. Então, 3897-8383, 3 horas e 50, Serra Bravo, Golfe Lima. 121-9. Se a direita, via Alfa, na minha escuta, aguardando instruções, manter posição antes da Kilo. Antes da taxa, Kilo vai manter posição, autorizada à direita via Alfa, tá? 3897. Solo, Salvador, gol no 602, livrou na Alfa, antes da Alfa, na sua escuta. Está autorizado cruzar a Alfa entrando no pátio 3, vai estar que você via pátio 3, ok? Chame na saída do pátio 3. Afirmativo, vai via pátio 3, vai reportar na saída, gol no 602. Então, está autorizado esquerda cruzar o pátio principal. Quando for entrar na Lima, chame Torre 186 novamente para coordenação táxi na 17. Lima, reporte farol de Itapuã. Reporta farol de Itapuã, Papa Lima. O Gol 602 pode cruzar o pátio 3, depois em frente, portão 1, ok? Só confirma o 602, prossegue via pátio 3. Ativo, cruza em todo o pátio 3, aí vai entrar pelo pátio 1, né, em frente a vida toda. Quando não der mais, vira à esquerda, portão 1. Sim, ativo, portão 1, está em frente, Gol no 602. Romeu 601, no ponto de espera 28, tá pronto. Romeu 601, boa noite, mantém ponto de espera da Gol. Mantém a Gol 01. Sinal de Itapuã, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima mantém espera sobre o farol de Itapuã. Sobre o farol de Itapuã, mantém o Mike Papa Lima. 3560, Solos 20, livre à esquerda, mantém posição de Itaú, chame solo 121, décimo 9. 19, vai manter posição, tá? 3560, observe a passagem da aeronave da TAM e na Alfa. Assim que ela passar, pode entrar na Alfa e taxiar via Alfa e Juliette, portão 8, não me escuta, ok? Pode adiantar um pouco mais aí, manter a metade da taxiway, ok? Deixa eu manter a metade da taxiway, aguardando, taxiway Alfa, Juliette. O 1764, autorizado a colapso 28, vento 190 graus, 190 nós. Está iniciando 28, eu vou 1764. Mike Papa Lima. Prossiga. Mike Papa Lima, continua no litoral, reposta setor sul do campo. Setor sul do campo? Afirma. Prossiga. Altímetro 1013, está autorizado o final do procedimento LFXA sem onglagem, reposta estabilizado no cússulo do localizador. Um 3603, copiou? De Matilda para 2000, contra estabilizado. 764 decolou aos 23, informa helicóptero setor sul do campo a 500 pés. Chame controle 119.8. 198 com 764 dentro de bola.